Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Fixing when we're not together. Mistaken for a vision. Terceiro bloco do Sucesso Pop Mix, que vai chegando aí pertinho dos 10 anos aqui na Rádio Sucesso, 10 anos de programa já, no primeiro semestre de 2013 irá completar. E agora completando 10 anos o Pop Mix no total como marca aí do entretenimento, enfim. E teremos grandes produtos aí, entre aspas, para 2013, vem livro, vem coletânea de compilação de vídeos, tudo aí para celebrar os 10 anos do Pop Mix. Mais informações no programa já de janeiro, no nosso The Best Of do programa de janeiro. Bom, daqui a pouquinho entrevista com a Monara Marques, do Sport TV e da TV Anhanguera, falando sobre Oasis, sobre David Beckham, sobre Manchester United, sobre Neymar, sobre Messi, tudo isso. Agora a gente confere Small Faces, que na verdade tudo que eu disse em relação aos Kinks se aplica aos Small Faces, não ter explodido com tanta ênfase na América e por isso no Brasil não é tão famoso, mas é uma das bandas mais clássicas de todos os tempos e eu considero uma das melhores também, não só dos anos 60 como de toda a história. Eles tinham à sua frente dois caras que eram fabulosos, Steve Merritt e Ronnie Lane, ambos infelizmente já falecidos, e isso fazia toda a diferença. Uma típica banda mod também, vale salientar. E lá no início do programa, quando eu toquei o The Moons, que é uma nova banda do Andy Crofts e que teve como influência toda a cena mod, que influenciou 9 entre cada 10 grupos ingleses, com certeza o Small Faces é um dos pilares ali do The Moons e de tantas outras bandas. O The Moons também, naquele momento eu não citei, mas eles tiveram também o fato ali, um facilitador de terem sido hypados pela grife Merck, que é uma grife famosa na Inglaterra, que ajuda sempre a nova música. Então isso ajudou, além do Andy Crofts ser da banda do Paul Weller. Bom, mas agora é a vez do Small Faces. A gente confere Small Faces ao vivo em 66, em março de 66, gravando, tocando nos lendários estúdios da BBC. A gente confere a música Shake. Boa viagem com Small Faces em 66. Preste bem atenção, assim como Kinks, porque essa música é fantástica. Que dupla tinha os Small Faces ali em sua frente. Here's an up-tempo starter. It's a Sam Cooke composition. And this one's called Shake. It's by Small Faces. Keep on moving. I'll be long gone, babe, now. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Ah. Agora, como é que diz? Nós vamos ouvir a música e a música fala de nós mesmos. E nós somos os personagens. Augusta, Angélica e Consolação. Vamos embora? Bora, no... Augusta, graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Jarbas! Augusta! Oh. Você era tão vaidosa. Vambora. Que saudade. E gastava meu dinheiro. Que saudade. Que saudade. Com roupas importadas e outras bobagens. Angélica. Angélica, que maldade. Que maldade. Você sempre me deu bolo. Que maldade. Pessoal da técnica, você. Que maldade. Cheirando a consultório médico. Angélica, Augusta, graças a Deus, entre você e a perigosa da Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Terceira parte. Quando eu vi que o largo dos aflitos não era bastante largo pra caber minha aflição. Ah, venha cantar mais perto pra o público ouvir que é o melhor verso que eu já fiz. Quando eu vi bastante largo pra caber minha aflição. Não, deram risada, venha cantar mais, vai pra ouvir que eu sou um bom poeta. Quando eu vi que o largo dos aflitos não era bastante largo pra caber minha aflição. Eu fui morar lá, na estação da luz. Porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Eu fui morar na estação da luz. Porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Já faz Maria Augusta. Oh, que saudade. Você era tão vaidosa. Sua plateia. Só vocês. E gastava meu dinheiro. Pegou aí? Com roupas importadas e outras bobagens. Vamos gravar só. Angélica. Deu VU aí? Sempre me mais um pouquinho. Bolo, mulher. Que maldade. Aê! E até andava com a roupa. Que maldade. Que maldade. Cheirando a consultório médico. Angélica, Augusta. Song that was a hit before your mother was born. Beatles, clássico absoluto da cultura pop com Your Mother You Knows, a maior banda da história. E eu trouxe novamente essa música porque no mês passado, no último programa, no embalo do relançamento do filme, né, do Magical Mystery Tour, eu rolei aqui I'm the Walrus e não deu tempo por outras questões, é claro, aí de outras bandas que eram factuais, de rolar o Mother Knows. Eu queria fazer essa dobradinha. Eu acho essa música uma das mais bonitas dos Beatles e não poderia deixar de rolar, até porque no próximo programa é retrospectiva de 2012 e tal, então teria que ser hoje, porque é uma música impagável mesmo, fantástica. Bom, antes Tom Zé, genial Tom Zé, falar do talento desse cara é lugar comum. O New York Times vive tecendo os maiores elogios a ele. É, não é à toa. E a gente ouviu o Augusto Angélica e Consolação, que é uma clássica do repertório do Tom Zé, fazendo uma bela referência às três avenidas da região central ali de São Paulo. Augusto Angélica, e entre as duas está a Consolação, que essa vai mais para lá, para baixo mesmo, enfim. E a Angélica já entra ali pela região de Genópolis. Enfim, muito bacana. Essa mais uma das sacadas do bom e velho Tom Zé. Essa é uma das mais famosas do Tom Zé. E antes, Small Faces com Shake, gravado nos estúdios da BBC em 66. Agora a gente confere Ben Queller. Ele é quase um parente do Paul Weller em termos de nome. Claro que é uma brincadeira, uma coincidência. A letra K faz toda a diferença, mas ele toca nessa semana, no Dentro do Projeto Queremos, no dia 6, mais especificamente. Dessa vez não será no Circo Voador, e sim no Imperator, que é uma casa que foi reaberta e tal. E o Projeto Queremos segue forte, uma das grandes vitórias aí da cena de entretenimento do Rio de Janeiro. Enfim, esse carinha é muito bom, ele lançou já grandes discos. Eu já andei tocando ele no programa aqui, principalmente nos primeiros primórdios do sucesso Pop Mix, e ele volta a ser destaque nesse encerramento aí do segundo bloco. A música é How It Should Be, tomara que ele toque essa semana no show aqui do Rio. Vamos lá. Thank you.

aí mais um clássico pintando no programa de hoje, desta feita, Ten Years After, bandaça. E em 67 mandaram esse álbum fabuloso, auto-intitulado, e que traz essa música que vocês acabaram de ouvir, I Can't Keep From Crying Sometimes, clássica de Ten Years After, que vocês curtiram antes, Bink Weller. E agora, Bruce Foxton, que está voltando, ex-companheiro de Paul Weller no The Jam. Hoje não rolei Paul Weller, mas falei muito dele aí, por conta do The Moons, enfim. Mas ele vai estar presente no programa dos melhores de 2012, é claro, pois lançou um discaço esse ano. Mas o Bruce Foxton, que ficou um tempão aí meio que no ostracismo, volta, e volta muito bem. A gente encerra esse terceiro bloco com o Number 6, música nova dele, que por sinal é um musicaço, e vocês vão poder conferir agora. Vamos nessa com o Bruce Foxton. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.